Panorama Agrícola para 8 de junho de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de 8 de junho, quarta-feira de Lua Nova. Na mesa de som está o Eduardo Maia, nas gravações o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: ter conhecimento sem praticá-lo é como ter uma árvore sem frutos. Na entrevista de hoje, a voz dos produtores de alimentos orgânicos de Antônio Carlos. Viaje por Santa Catarina com Eunir Malgarés e as abelhas nativas. E no quadro Atmosfera, capacitação para monitorar a qualidade de água em parques aquícolas. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, colesterol alto agrava o risco de você ter doenças do coração. Uma alimentação saudável e atividades físicas ajudam na prevenção. Reduza comidas como carnes gordas, frituras, queijo amarelo, maionese, creme de leite, miúdos e manteiga. Tudo isso, em exagero, aumenta a taxa de colesterol. É hora das notícias. O governo do estado realiza nesta quarta-feira, no auditório da IPAGRE, em Florianópolis, terceiro seminário para troca de experiências e tecnologias em gestão de desastres. Coordenado pela Defesa Civil do estado, o encontro ocorre em parceria com a JICA, Agência de Cooperação Internacional do Japão, com quem o governo assinou o termo para desenvolver o projeto de prevenção de desastres para a bacia do rio Itajaí. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. E a viagem de hoje nos leva ao mundo fascinante das abelhas nativas. Elas que são pequeninas, organizadas e produzem um mel de excelente qualidade. Vivem em colônias e pertencem a diferentes tribos, cada qual com suas características, hábitos bem peculiares. As abelhas nativas são conhecidas no meio científico como meliponíneos. Elas também são chamadas de abelhas indígenas ou sem ferrão, isto porque possuem um ferrão atrofiado e são incapazes de ferroar. Talvez por isso muita gente se interesse pela criação desses insetos. Mas o mais importante de tudo é a relação entre as abelhas nativas e as florestas. É que a maior parte dos vegetais brasileiros depende exclusivamente da polinização feita pelas abelhas nativas. Daí a importância de se preservar as diferentes espécies, porque isto significa a diversidade de nossa flora. No Brasil existem mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão. Elas possuem tamanhos, formas, coloração e hábitos bem distintos. Os ninhos podem conter de 500 a 200 mil indivíduos. Com exceção de algumas espécies, cada colônia tem uma rainha, abelhas operárias, além de zangões. Mas isso depende da condição da colmeia e da época do ano. Na cidade das abelhas, em Florianópolis, os técnicos da EPAGRE mantêm várias espécies de abelhas nativas, que são as mais populares aqui em Santa Catarina. Entre elas encontramos a jataí, bugia, mandaçaia, tubuna, guaraipo ou guarupu. Existem espécies que estão, inclusive, ameaçadas de extinção. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na Semana dos Alimentos Orgânicos, em Florianópolis, nós conversamos com dois produtores de Antônio Carlos. Xisto Bezen produz folhosas e legumes de maneira orgânica há 12 anos, um modo de melhorar a renda e a saúde. É, agregou mais o valor assim, nos produtos, né? E tem uma clientela mais fiel, né? Eu vendo para algum mercado, umas entregas aí por internet, né? E diretamente ao consumidor, em feira. Em termos de qualidade de vida para o produtor, houve algum tipo de melhora? Sim, melhoria de saúde, não intoxicação com os agrotóxicos, né? As químicas, né? Onde a gente teria, na época, dor de cabeça, às vezes dor no estômago, né? E depois disso, melhorou praticamente tudo. Preferi partir para o natural, para o orgânico. Ah, evoluiu muito, né? Muita produção aí hoje, né? As tecnologias, até os produtos biológicos que as empresas agora estão partindo mais para esse lado também, né? Não os químicos tanto, né? Estão partindo aí para uns produtos bons para gente, para ajudar a gente na lavoura, né? Antigamente não tinha nada para ajudar a gente. Era só nossas ideias lá e deu, né? Então agora já melhorou muito. O produtor Xisto Bezen tem também uma produção biodinâmica de bananas em terreno que jamais usou agrotóxico. Outro produtor de Antônio Carlos, entrevistado pelo Panorama Agrícola, foi Sebastião Petri, que além de produzir organicamente há 12 anos, conduz como titular a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Antônio Carlos. Petri fala do futuro da produção orgânica. Eu vejo um futuro promissor, porque o orgânico, você consumir o produto orgânico, você está consumindo um produto limpo, né? Independente de qualquer área química ou que seja agressiva à natureza, sem problema nenhum. Eu acho que o caminho é esse, tem que conscientizar, mais conscientização. Eu acho que é importante você aderir a essa área. Eu tenho êxito que não há problema de você produzir orgânico, é só se adequar a cada tipo de cultura e região, sem problema nenhum. Atmosfera, estudos e projetos da Epagri-Ciran. A entrevista de hoje é com o engenheiro civil e pesquisador da Epagri-Ciran, Luiz Hamilton Garbosa, idealizador de um curso realizado recentemente aqui em Florianópolis, que estabeleceu um modelo de computador capaz de refletir o comportamento da água de baías, represas e lagos. Na verdade, o curso tem por objetivo atender um dos itens de um projeto de estudo ambiental para monitorar os parques aquícolas nas baías de Florianópolis. É isso, Luiz Hamilton? Isso. Uma das etapas do desenvolvimento aqui desse projeto de estudo ambiental é a modelagem hidrodinâmica, no caso de baías. Então, nós estamos utilizando a Baía de Florianópolis como exemplo, como área de estudo, onde a gente pretende aplicar este modelo hidrodinâmico para estudar a circulação de água na baía. Aí, dentro da baía ali, nós vamos ver as contribuições que tem como rios, como Rio Cubatão, Tijucas, que estão próximos, assim como contribuições de lançamento de efluentes de estações de tratamento de esgoto. E a ideia é, a partir daí, conseguir simular ou identificar, ou pelo menos identificar quais são as regiões que estão mais afetadas, por diminuição da salinidade através dos rios, ou por contaminação de coliformes devido a lançamentos de esgoto in natura ou saídas de estação de tratamento de esgoto. Bem, esse modelo hidrodinâmico vai ajudar a identificar se há poluição ou não e como se dá o comportamento aí dos moluscos nessas regiões, nesses parques aquícolas, é isso? Isso, ele, na verdade, vai ajudar a gente a identificar quais são as regiões mais propícias à contaminação e menos propícias, em que situações. A gente pode ter uma ideia de, em eventos de chuva intensa, quais são as regiões que vão ser afetadas, e daí assim estabelecer uma relação tendo as áreas onde já são cultivadas. Então, nós vamos conseguir relacionar as áreas com potencial de produção de moluscos com áreas que podem estar contaminadas devido às ações antrópicas ou até eventos naturais. Pretende-se identificar, Luiz Hamilton Garbosa, a melhor área, a melhor região para o cultivo de moluscos? Isso, vai ser uma das ferramentas que vai apoiar a tomada de decisão para você saber quais são áreas mais adequadas ou menos adequadas. Bem, simula a qualidade da água em diferentes profundidades, vai ser útil para a maricultura em Santa Catarina, mas também tem outras utilidades. Sim, assim como nós temos o foco especificamente na maricultura, mas nós podemos utilizar ele para fazer estudos de, por exemplo, emissários submarinos. Por exemplo, uma empresa como a Kazan pode utilizar resultados desse modelo para definir os efeitos do uso de emissários submarinos. Pode ser utilizado para identificar potencial de uso de água, ou, além da contaminação de água para a produção de mussos, mas a questão de diluição. Uma ferramenta interessante, então, aí para auxiliar o meio ambiente, a questão da preservação ambiental também, e verificar onde há ou não poluição na água, é isso, né? Isso. Tá bem, a gente agradece a Luiz Hamilton Garbosa, engenheiro civil e pesquisador da IPAGRE Ciran, em entrevista aqui ao programa Panorama Agrícola. Obrigado, Luiz Hamilton. Ah, obrigado a você. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.